TLMA Cursos, seu filho decolando para o país do conhecimento. Curso de inglês para crianças, adolescentes e adultos, além de reforço escolar. Localizado à Rua Edelbrando de Queiroz, número 127, primeiro andar, Centro Timbaúba. Fone 99443-9356. Siga no Instagram, arroba TLMA Cursos. Loja Leve no Som. Aqui você encontra acessórios para som, instrumentos musicais e componentes eletrônicos. Faça-nos uma visita e se surpreenda. O Henrique Dias, número 185, Centro de Timbaúba, Pernambuco. Ou acesse nosso Instagram, arroba Leve no Som. A Clínica Nossa Senhora das Dores disponibiliza de vários atendimentos. Doutora Tereza, fonoaudióloga, teste da orelhinha e linguinha. Doutor Ribeiro, Clínico Geral, Vascular, Médico do Trabalho, Cirurgião Geral, Clínica Nossa Senhora das Dores. Contato pelo fone 98362-2649 ou telefone WhatsApp 98955-4588. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. Essa é a 87 FM. Eu não disse que era bem rápido. Já voltamos com o Expresso do Forró e com Rogério Ribeiro. E agora são 5h25, viu, gente? 5 da tarde, mais 25 minutinhos. E lembrando aqui a você, a Farmácia Brasil, ali no Ozanã, em frente ali à entrada do Forró do Sítio. A Farmácia Brasil está com nova administração. Em nossa loja, qualidade e preço completo, por isso você já sabe. Farmácia Brasil tem preço baixo de verdade. Não esqueça, o médico receitou o medicamento, o endereço certo é a Farmácia Brasil. Temos aí uma linha completa de medicamentos, perfumaria, cosméticos e suplementos. O disco entrega pelo fone WhatsApp 81 994 10 42 71. Cuidado e atenção, que a sua saúde precisa, tem nome: Farmácia Brasil. A Panificadora São Pedro tem aí uma grande variedade em bolachas. Temos bolacha de manteiga, de cebola, sete capas, praeira de coco, praeira de leite, a bolacha canela, tudo com o melhor preço. Se você quer, proprietário de supermercado, mercadinho, padaria, faça a sua encomenda. Só chamar pelo WhatsApp 994056950. Acima de 10 pacotes, temos aí desconto especial pra você lá na Panificadora São Pedro. E a Páscoa está chegando e é o momento aí perfeito pra renovar o seu estilo com elegância e conforto. E na Caliandra Calçados preparamos aí uma coleção especial com sapatilhas, mocassins, tênis casuais, sandálias, sapatos sociais, para você celebrar essa data com sofisticação, viu? Aqui você encontra, ó, as melhores marcas como Olímpicos, Dakota, Democrata, Pegada, Kid, Molequinha e muito mais. E tem mais, acompanhe nossas redes sociais, principalmente o Instagram, e tenha os nossos produtos na palma da sua mão. Visite a Caliandra Calçados, a loja que caminha com você em todos os momentos aqui no centro de Timbaúba. Abraço aí pro meu amigo Léo da Rifa. É dia 26 de abril, tem aí pra você no primeiro prêmio uma moto Saara 300, 0 km, ano 2024, cor cinza, mas tanque cheio e capacete, além do emplacamento grátis. No segundo prêmio tem R$1.000, do terceiro ao décimo prêmio, R$250. Garanta já o seu bilhete com o amigo Léo da Rifa. Chame lá pelo WhatsApp 81991943756. E a hora certa, 5h28, meu amigo Henrique, a turma da Qualy, um abraço grande aí pra você. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. Quem tá ligado aí é a Ceiça, minha amiga Ceiça, aí da Rua Santa Rita. Boa tarde, Ceiça. Boa tarde, Rogério. Olha, coloca a música de Machus com Leite, é Abraçar. Eu mando pra alguém muito especial, pra você, todos os ouvintes, meus familiares, todos da rádio. E que Deus abençoe você cada dia mais. Amém. Abraço, todos nós. Amiga Ceiça, aqui da Rua Santa Rita. Tchau. Um abraço, Ceiça, pessoal da Rua Santa Rita, obrigado aí pelo carinho. A turma do Alto Posto Guarani, aí no Jardim Guarani, um abraço. Poeta Gustavo Fez e Dona Val, esposa dele, também curtindo a gente. Estão na Alta Imazé, lá da José Henrique Cavalcante, um abraço. Obrigado aí a vocês pelo carinho da audiência. Minha amiga Ivone do Pandeiro, que é o Luiz Gonzaga, o ABC do Sertão, pra curtir. Um abraço grande, Ivone, lá da Vital Brasil. Simbora aí com... É Mastruz, é Mastruz. É o Forró Mastruz com Leite.

desejo, me domina até subir, me faz feliz. Meu mel, gostoso estar contigo. Meu céu, não saias de mim. Eu grito, é mais que um paraíso. Rapadura. Sou a mesma que te ama, que te espera, que te chama, e jamais irei deixar de te amar. O meu amor depende tanto de você. Te amar. essa vida contigo. Ser para sempre o seu melhor amigo. Dá minha mão pra você segurar. Eu vou te amar. Para um toque de 5 segundos. Fecho no estúdio do amor, tomada um. Tem um momento decisivo em que beijei você. E sem querer me veio as lágrimas. Como novela, o nosso amor chegou ao fim como uma cena de novela. Eu vi na TV, tantas imagens. Cada cena de amor decorei e guardei no peito. Só amei você, foi contagem regressiva pra o fim da nossa história. Diga! Intervalo de paixão, só que não tem volta. Como a chuva que parou, como o vento que soprou. Foi assim que eu decorei o texto da ilusão. Eu sofri por esse amor. Silêncio no estúdio do amor, tomada um. Foi um momento decisivo em que perdi você. E sem querer me veio as lágrimas. No capítulo pra nós dois, nada restou daquele nosso amor. Só minhas, joga a mãozinha em cima, se embora. Cadê o gritinho pra ficar bonito, né? Valeu aí, Limão com Mel, é o Batista Lima cantando pra gente aqui, é na saideira de hoje do programa Expresso do Forró. Vamos ficando por aqui agradecendo o carinho, agradecendo a audiência, voltando amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, no Show da Manhã. Vem aí a Ave Maria, logo em seguida o Terço na Família. Tchau, minha gente, ótima noite de segunda-feira, ótimo início de semana e até amanhã. Você ouviu Expresso do Forró na sua 87 FM. Apresentação de Rogério Ribeiro. ZYD 300, rádio 87 FM de Timbaúba, 87,9 MHz, 24 horas no ar. Alô, amigos da 87 FM, aqui fala Yanges da Silva. E nesse domingo, dia 6 de abril, estreia aqui na 87 o nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, um programa pra velhos de todas as idades, que estreia neste domingo, 6 de abril, a partir das 10 da manhã, aqui na 87 FM. Não perde, hein? Conto com sua audiência. Bodega do Maguila. 87 FM. 6 horas.